As rosas murcharam, contaminaram o ar. Saber caminhar, proceder, atitude é fazer, a palavra valer, qualidade do ser, não abusar do poder e jamais dos humildes desmerecer, correr atrás, saber, renascer, levantar, caminhar no perigo sem se machucar e assim viver soberanamente no poder da rima, com a simplicidade firmão na disciplina, combater o que não presta, vamos junto aí de novo, sem temer as injustiças, a língua do Zé Povo, estar acima é se afastar do rol da podridão, é ter um óculos 3D, adquirir a visão, é ser leal, sempre original, um cara verdadeiro, ideologia mil grau, formando mais um guerreiro, MRF, salve aí do rap conceito, DJ K, Gregory, nego tinha muito respeito, bonde pesado, que caminha sem dar falha, conexão baixada, Dexter, DJ Negrado. Do seu lado nem, todo mundo tem, entende tudo, não dá nada pra ninguém, do outro lado continua tudo bem, eu sei, vale mesmo que o verdadeiro. Do seu lado nem, todo mundo tem, entende tudo, não dá nada pra ninguém, do outro lado continua tudo bem, eu sei, vale mesmo que você tem. Então veja bem meu parceiro, 3, 2, 1, 0 é a sua vez e você vai correr, quantas chances cê tem. Um mundão que te oferece taças de Xandão, mulheres de batom, suítes com neon. Sou utópico, lógico, pra nós crias do ódio, tá vivão até hoje, é a vitória, o topo do pódio, onde vários se atacam em te ver, querem ser, mas esquecem de fazer por merecer. E ao ver o sol raiar no lado leste, sob os olhos do verme que mal te conhece, te segue, que vai temer, manda se foder e vai pra cima, quebrando paradigmas, estigmas, vencendo estatísticas ríspidas, sempre serão nossas batalhas, supere seus traumas ou morra afogado em lágrimas. E só palavras às vezes não é a fonte que adianta, que quem canta é mais um monstro que saiu da tranca, um ser humano racional que propaga o amor, mas que também por amor conheceu o horror dos castigos, por isso metralhadoras e vícios, opressão, repressão e contos fictícios. Eu tava lá e vi de perto o inferno ferver, eu tava lá e vi de perto a esperança morrer, enquanto você sorria nas ruas do mundão, eu no exílio respirava sem cessar a podridão, mas também vi kamikaze caído se erguer, vi um jardim no meio do deserto florescer, e foi aí que me apeguei, lutei, resisti, do meu choro fiz o soro e do coma renasci. Preste atenção onde cê pisa pra não se machucar, quem vive só de brisa a tendência a chapar, se alienar, se entregar, se aliar com uma pá de lá e se afundar vendo o tempo passar. E o tempo é rei, te mostra como a vida funciona, só depende de você ir ao pódio ou à lona. Do seu lado nem, todo mundo tem, e entende tudo, não dá nada pra ninguém, e do outro lado continua tudo bem, eu sei, vale mesmo que o verdadeiro. Do seu lado nem, todo mundo tem, e entende tudo, não dá nada pra ninguém, e do outro lado continua tudo bem, eu sei, vale mesmo que você tem. Do seu lado tem, todo mundo tem, quem vê de tudo não dá nada pra ninguém, do outro lado continua tudo bem, eu sei, vale o mesmo que você tem. Do seu lado tem, todo mundo tem, quem vê de tudo não dá nada pra ninguém, do outro lado continua tudo bem, eu sei, vale o mesmo que você tem.